Atenção, Ministério da Saúde adverte. Este conteúdo é proibido para tais sintomas. Amor não correspondido, paixonite aguda, dor de cotovelo, sofrência aguda, coração dilacerado, amor mal resolvido, choro espontâneo e problemas com álcool. Porque o homem do coração que não bate vem com CD novo, machucando como nunca. Boteco do Amado 3. Alô, galera maravilhosa! Avisa que eu cheguei. Estou aqui pra machucar.